Pode marchar lá, dando troco em bala. A cidade quebrada desconta sua mágoa, quebrando o povo de quebrada. Pega essa visão, os meus estão aonde? Desequilíbrio sobre a linha tênue da fome. Rio contra o crime, redentor vigia. Fugue, bisque, sai aqui e desvia. De balas que se perdem em corpos que acham fim. Qual a carne mais barata? Normalizam assim. Distante, mas a visão é ampla. Me vejo em você, por isso querem nos manter à distância. CDD, FG. Você não mora em casa, você mora no trabalho e no engarrafamento. Que história é essa de comprar uma casa própria ou alugar um apartamento? Baldeações, 5 horas de sufoco, é isso que aguento. Não sei se digo boa viagem ou me lamento. Saracuruna, se liga a conexão, eu sou carregamento. Vou escoar, vou esperar, me apertar, colaborar no crescimento. É asfalto, é o trio, é o fio da navalha. Terra batida no caminho pra Valhalla. Prosperar a partir de uma migalha. Batalhador faz de mim Santo Antônio de Batalha. CDD, FG. É quando o distante me diz tanto. Me diz tanto.